minha boneca, meu anjo, minha mulher, minha donzela, amiga, conselheira, companheira. O nosso amor aconteceu na festa do Ruby, poderoso Ruby. O show das marcantes, Junho Moreno, Jean Paulo, Bruninho e Moisés, são os DJs que comandam o show pra gente dançar, batendo forte meu coração de emoção. És o poderoso Ruby, o show das marcantes. Tu és meu Ruby, Ruby, Ruby, o show das marcantes, toca pra mim. Tu és meu Ruby, Ruby, Ruby, o show das marcantes, toca pra mim. Boneca, meu anjo, minha mulher, minha donzela, amiga, conselheira, companheira. O nosso amor aconteceu na festa do Ruby, poderoso Ruby. O show das marcantes, Moreno, Jean Paulo, Bruninho e Moisés, são os DJs que comandam o show pra gente dançar, batendo forte meu coração de emoção. És o poderoso Ruby, o show das marcantes. Tu és meu Ruby, Ruby, Ruby, o show das marcantes, toca pra mim. Tu és meu Ruby, Ruby, Ruby, o show das marcantes.